circo, criançada! As luzes se acendem, já vai começar. Um mundo de magia pra você sonhar. É muita fantasia, é pura diversão. O circo Patati Patatá. É Patatá! As luzes se acendem, já vai começar. Um mundo de magia pra você sonhar. Prepare seu sorriso, prepare a emoção e abra o seu coração. Com Patati vamos sorrir. Com Patatá vamos brincar. Vem que a vida é feita pra curtir. Vem que a vida é feita pra sonhar. Com Patati vamos sorrir. Com Patatá vamos cantar. Liberte a criança. Existe em você, criança é a alegria de viver. É mesmo, Patatá? Assim, Patati, criança linda, tão lindo demais. As luzes se acendem, já vai começar. Um mundo de magia pra você sonhar. É muita fantasia, é pura diversão. O circo Patati Patatá. As luzes se acendem, já vai começar. Um mundo de magia pra você sonhar. Prepare o seu sorriso, prepare a emoção e abra o seu coração. Com Patati vamos sorrir. Com Patatá vamos brincar. Vem que a vida é feita pra curtir. Vem que a vida é feita pra sonhar. Com Patati vamos sorrir. Patatá, vamos cantar. Liberte a criança que existe em você. Criança é a alegria de viver. É mesmo, Patatá?